tua graça já me basta e nada me faltará. Estou tão fraca e meio vacilante, a minha fé é menor do que um grande mostarda. Deus Pai, Deus Pai, eu quero o colo. Deus Pai, eu quero o colo. Já te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem ver. Assim dizia o meu irmão Jô, eu também quero te dizer. Deus Pai, eu quero colo. Deus Pai, eu quero colo. Eu já te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem ver. Assim dizia o meu irmão Jó, e eu também quero te dizer. Deus Pai, Deus Pai, eu quero colo. Deus Pai, é, já tenho colo. Eu viajei pelos teus jardins, eu vi coisas que não sei como explicar. O teu espírito a me acompanhar, um refrigério pra me acalmar. Deus Pai, Deus Pai, já tenho colo. Deus Pai, já tenho colo. Eu viajei pelos teus jardins, eu vi coisas que não sei como explicar. O teu espírito a me acompanhar, com refrigério pra me acalmar. Deus Pai, Deus Pai, já tenho colo. O teu espírito a me acompanhar, com refrigério pra me acalmar.